Ai, meu Deus, que isso aqui tá bom demais. É o forró Mastruz com leite. Ô, sanfoninha choradeira. De querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero te perder, viver longe assim. Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, você, não quero te perder, viver longe assim. Me leve na cabeça ou antes que eu esqueça, você pode me levar na fotografia, você escutar no rádio uma canção. Se lembra coração, se lembra coração. Shot gostoso, vem. Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, perder,